de Deus, que os gigantes caem. Vai adorando aí, meu filho, vai. O nome dele é Seu Pedrinho, puxa o fole, menino. Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora. Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória. Na unção de Deus, a gente faz como Davi. É só na clara que o gigante vai cair. É na unção de Deus, a gente canta, a gente ora. É na unção de Deus, a gente luta e tem vitória. Na unção de Deus, a gente faz como Davi. É só na glória que o gigante vai cair. Vai cair gigante, vai cair muralha, vai cair barreira e tudo que atrapalha. Vai cair gigante, vai cair muralha, vai cair barreira e tudo que atrapalha. O inimigo não resiste ao poder de Deus. O crente consagrado vence os filisteus. E dá volta por cima, sai do outro lado. Ninguém pode vencer quem é abençoado. A vitória é nossa, pode contemplar. O Deus de maravilha está neste lugar. É na unção de Deus, a gente canta, a gente ora. É na unção de Deus, e luta e tem vitória. É na unção de Deus, a gente faz como Davi. É só da glória que o gigante vai cair. É na unção de Deus, a gente canta, a gente ora. É na unção de Deus, a gente luta e tem vitória. É na unção de Deus, a gente faz como Davi. É só na glória que o gigante vai cair. É desse jeito aí, meu filho. Puxa o fole, vai adorando, vai adorando. É na unção de Deus, a gente canta, a gente ora. É na unção de Deus, a gente luta e tem vitória. É na unção de Deus, a gente faz como Davi. É só na glória que o gigante vai cair. É na unção de Deus, a gente canta, a gente ora. É na unção de Deus, a gente luta e tem vitória. É na unção de Deus, a gente faz como Davi. É só na glória que o gigante vai cair. Vai cair gigante, vai cair muralha, vai cair barreira e tudo que atrapalha. Vai cair gigante, vai cair muralha, vai cair barreira e tudo que atrapalha. O inimigo não resiste ao poder de Deus. O crente consagrado vence os filisteus. Dá volta por cima, sai do outro lado. Ninguém pode vencer quem é abençoado. A vitória é nossa, pode contemplar. O Deus de maravilha está neste lugar. É na unção de Deus, a gente canta, a gente ora. É na unção de Deus, luta e tem vitória. É na unção de Deus, a gente faz como Davi. É só da glória que o gigante vai cair. É na unção de Deus, a gente canta, a gente ora. É na unção de Deus, luta e tem vitória. A gente faz como Davi. É só da glória que o gigante vai cair. É, eu nunca vi um gigante nem uma barreira resistir à glória a Deus. Então vai adorando aí, meu irmão. Vamos, Shalom. Posso ouvir um glória a Deus aí? Cadê o gigante? Ele já caiu.